quem que não dança nessa baita animação? Um divino e Donizete cantando nesse bailão. Quero ver quem que não dança nessa baita animação? Um divino e Donizete cantando nesse bailão. Aproveita, minha gente, já está chegando a hora. Com amor o mundo canta, sem amor o mundo chora. Nossa voz faz um dueto, cortando o Brasil afora. A alegria que chegou, a tristeza foi embora. Quero ver quem que não dança nessa baita animação, com divino e Donizete cantando nesse bailão. Quero ver quem que não dança nessa baita animação, com divino e Donizete cantando nesse bailão. Nosso baile é caipira, nós dança o arrasta-pé, também nós pula catira. Donizete é paulista, o divino é mineiro, cantando esses dois irmãos por esse Brasil inteiro. Quero ver quem que não dança nessa baita animação, com divino e Donizete cantando nesse bailão. Quero ver quem que não dança nessa baita animação, com divino e Donizete cantando nesse bailão. Programa Arena Tradição. Precisaste de mim, te dei apoio e guarida, entreguei-me de corpo e alma, e juraste ser minha querida. Fumamos no mesmo cigarro, bebemos no mesmo copo, comemos no mesmo prato, na mesma cama. Te fiz formosa e bonita, ainda comenta que não me ama. Amigo, na alegria e nas horas de dor, no amor eu fui teu amante, na doença fui teu doutor, no mar eu fui o teu barco, dos teus lábios eu fui o sorriso, dos teus olhos eu fui a lágrima, esperança de poder alcançar ao menos um pouquinho do teu amor. Amigo, na alegria e nas horas.